Você está acesa lá. Pra quem não reparou, você estava imitando o locutor dos anos 80. Não gostei. Não gostou, locutor? Não, nem ficou parecendo. Não, locutor, claro que ficou, poxa. Olha aí. Você está acesa lá. Não, eu não falo assim. Locutor. Locutor, não fica bravo, locutor. É uma brincadeira. Brincadeira que não tem graça. Olha aí, locutor. Eu tô fazendo igualzinho. Brincadeira que não tem graça. Não, não está, não é assim. Então eu vou te imitar também. Você está na frente. É, locutor. Não ficou nem parecido, locutor. Mas olha só que quem tá falando é você agora, é o que? É diretor artístico de rádio agora, é? Não, locutor, eu tava brincando, locutor, calma. Ah, então agora eu vou tomar daqui. Eu também vou fazer um bloco agora. O que que vai tocar, hein? Você quer fazer o bloco? Você nem sabe o que vai tocar, locutor. Não, mas eu acho que eu sei. Emily Samba. Deixei. Tenshi. É isso? Deixai. Tenshi. Tenshi. E gossip. Isso sei falar. Gossip. Então a gente vai começar com o que, locutor? Gossip. Have a cross. Muito bem, locutor. Palmas pro locutor. É Raul seu nome, né, locutor? Sim, Raul não é. É nome artístico, né? Não, né? É nome artístico, isso só pode, né? Raul Luar. Tem. É, locutor, tá certo, então vamos. Vamos sem mais delongas, vamos lá de Gossip com Have Cross aqui na Sense. Gossip com Have Cross aqui na Sense. um som lindo da... Locutor, não é pra falar agora, locutor, pelo amor de Deus. Ah, não? Então segue. Que bonitinho esse som, né, locutor? Locutor? Ah, locutor, não vai falar nada, locutor? Poxa, não me deixa assim, não. Eu nunca sei quando posso falar. Você fica falando pra eu não falar? Mas, locutor, é só pra eu não falar no meio das músicas, né, locutor? Não tem necessidade. O bloco tem 3 músicas, vai ficar falando toda hora, até cansa os ouvintes, poxa. É, mas não, eu tô na onda, não. Eu só queria falar quando acabasse a música. Então fala aí. Ai, quem foi que cantou aí, locutor? Tem Shine com Nevermind Band. Ah, isso aí, locutor, tá bom. E antes, o que que teve? Ô, locutor, vai um pouquinho mais pra lá que eu tô pegando aqui o eco do seu microfone, locutor. Não é eco, é a minha voz que é assim. Eco, locutor. É eco, eu sei. É a minha voz que é assim. Tá. Tá bom, doutor, vai lá, fala aí o resto. É a primeira que abriu este bloco super bonito, super topalacubaco. Foi a Gossip com Heaven Cross. Caramba, doutor, tá com tudo, hein, doutor? Ah, eu sei. Sou bom mesmo. Doutor, tá com tudo, doutor. Eu sei, eu sou bom mesmo. Locutor, então se você é bom, você sabe falar pra mim o ano dessas 3 músicas? Não, meu rapaz, aí eu deixo com você. Eu não preciso. Tem você que faz isso. Pra que que eu vou fazer? Honra, locutor, mas que caramba, hein? Se não sabe, vem com essas desculpinhas. Eu sei, sim. Ah, vamos lá então, né? Eu falo. Tô aqui pra isso mesmo. Os ouvintes merecem essa consideração, locutor. Vamos lá. Eu acho que a Teixai é legal a origem da Teixai, né? Porque ela é canadense, mas ela é nascida na Argentina, de pais colombianos. Poxa, bem legal, né, locutor? Bacana, né? De aqui pertinho, né? Nem tô pertinho assim, locutor. Então eu não sei agora, olha isso. Tá aqui 2013, locutor, 2013. E antes a gente tocou a... Deixa eu pegar aqui o nome da moça. É a Emily Sandé con Heaven. A Emily Sandé con Heaven. É de... Ah, tá aqui, Emily Sandé. Canta muito bem, né, locutor? Que voz, hein? Eu gosto muito da voz dela. Ela canta bem mesmo. É a Emily Sandé com do álbum Our Version of Avant, de 2012, um ano antes, portanto. E agora a gente pega aqui na tag a Gossip com Heavy Cross, a versão do Freddie Falk, a 2009. Você é bem sabido, né, rapaz? Muito obrigado, locutor. Não precisava disso. Eu gosto que você gosta das minhas locuções, locutor, porque você é uma referência pra mim, locutor. Raul. Sim, locutor Raul Luar. É meu nome. Tá bom, locutor. Deixa isso lá pro seu programa. Vamos embora, locutor. Manda um tchau pra todo mundo, locutor. Tchau, galerinha.